Em breve, você vai se emocionar. Este ano, o guerreiro vem para mudar, para sempre, a história das aparelhagens. E as mudanças do guerreiro serão fantásticas. Você não vai querer perder nenhum instante deste espetáculo. Aguardem. O novo Treme Terra Tupinambá está chegando. Dói demais no peito vazio. Se teu amor. me machucar e me fazer sofrer. Por isso preciso, amor, te esquecer. Eu preciso te esquecer. Encontrar alguém que ocupe o seu lugar, que me faça te esquecer e superar essa dor que queima o meu coração. Preciso encontrar a saída, a chave perdida, fugir dessa solidão. A vida é muito bonita, viver sem saída não vale a pena, não vale a pena. O incomparável. Já faz tanto tempo que você se foi, mas ainda sinto sua falta aqui, porque não consigo te esquecer. Oh, bicho, você ficou presa no meu coração, feito tatuagem, uma desilusão, a me machucar e me fazer sofrer. Por isso preciso, amor, te esquecer. Esquecer, iria morrer. Anda, você desejo. Liguei com o mundo por causa.